Mano, e aquela loirinha lá, mano? Ah, nem bombou, parceiro. Como assim, parceiro? Tá tirando? Sei lá, mano. Não é meu tipo, não, mano. Não gosto dela, não. Claro que é, mano. Não, mas não. Que horário vai ser tirado? Explica por que não. Não, mano. Explica por que não. Assim, ela... Ela é meio sensual, muito mal. Acabou com meu astral. Só porque eu sou lobo mal. Ela quer chupar meu pau. Não tem nada a ver comigo. Ela é patricinha burra, branquela, escandalosa. Gosta de bandido. Então fala com os meus amigos. Noxy só é fudido. Fudido de bom, ainda frio. Igual que bom. Eu tô ficando bonitinho. Deu em cima, não é à toa. Fedidona, dentição, né? Quer pasta, essa porra pede. Que boa, ando equilibrado. Se não vira a canoa, foco no progresso. Eu nem sou um lobo mau, só sou solitário na minha matilha. Que no caso é eu mesmo, é o meu espelho. Au, au, au, au, au. Pegou a visão? Mesmo no meio de tantas coisas, eu ainda me sinto sozinho. É tipo ser invisível, um foguete explodido, um poder incrível. Pele de pedra dá o meu máximo, mas não melhoro. Enxergam apenas meus erros esticados, tudo é errado. Eu sou um erro, um fardo pesado do futuro que eu já tenho passado. Nas vidas de todos que na minha vida pisaram, entraram ou tentaram me salvar. Só me deixa go home, me liga amanhã cedo e tomar café. Acho que eles vão me buscar, é só ter fé. Fumar cigarro cagando atrás das barras de plasma, das barras das armas. Laser vir na minha cara. Laser. Pula laser. Aí, caralho. Pula. Caralho, mano, derruba ele, derruba o guardinha, porra. Você é burro, caralho. Corre, caralho. Igual o King peido nada imitando Etevaldo. Objeto voador facilmente identificado. Homem azul careca acha que tem o pensamento elevado. Mesmo se fosse ele não é blindado. A coisa fica feia. No sangue verde a faca laser desliza igual manteiga. Não tomo leite block, não como Oreo. Minha nave sem óleo, fugi da Via Láctea. Tô no sistema Orion, trocando laser com os pig que são pig. Até no espaço odeiam humanos, odeiam tudo que não tem quatro olhos. Busco sete esmeraldas pra eu instalar o caos. Fugir daqui foi fácil, eles mais busquem um D1 ou um facehugger. Qual a graça de ficar com o Unidos pra ficar a noite toda acordado enquanto fica lendo um monte de papéis com o dedo enfiado no ar? Ah, sim. Sim, eu ainda me lembro do quão inspirador e brilhante essa história de filosofia e literatura. Essa porra toda.